preliminar da eleição, suas palavras são belas. Gestos de incentivo no plim-plim da sua tela. Aproveitam da boa fala, reina demagogia e continua a farsa dia após dia. Todos adoram falar, a ironia funciona na arte de enganar. E ao mostrar seus planos em pauta, é de um jeito. Na prática é tudo ao contrário, cheio de defeitos. Apontam gráfico com toda certeza na execução. A lousa parece estar de ponta cabeça. Sua intenção é boa, em tempos de eleição. Claro está, o profeta de ocasião. Um profeta de ocasião, se sou a solução. Um profeta de ocasião, somos uma só nação. Um profeta de ocasião, se sou a solução. Um profeta de ocasião, somos uma só nação. Dr. Billy está certo. Enquanto precisarem do seu voto, estarão sempre por perto. Não esqueça o que disse o Ed com razão. É, faça por você, pois o profeta é de ocasião. Seria sua profecia um tipo de magia programada. Talvez, porém, ninguém põe mais fé em nada. O Fish diz que é notório. O povo ainda vota porque o voto é obrigatório. O merchandising principal é a esperança. Não é possível que achem que somos todos crianças e que enquanto estiverem lá todos bem viverão. Por ilusão de um profeta de ocasião. Um profeta de ocasião. Sim, sou a solução. Um profeta de ocasião. Somos uma só nação. Um profeta de ocasião. Sim, sou a solução. Um profeta de ocasião. Somos uma só nação. Só pensam em estar sentado no trono. Fazem de tudo para serem os maiores donos deste grande, belo país. Mas se caso errarem, não tem coragem de dizer: foi eu quem fiz, desejam sumir. Fecham a porta e começam a rir. O povo não consegue decidir em quem votar. Alguém com esperança que o campeão possa nos ajudar. E lá vamos nós de novo, soldados marchando pra urna. O povo e este mesmo povo espera uma renovação. Não é bem isso que fará o profeta de ocasião. Um profeta de ocasião, se sou a solução. Um profeta de ocasião, somos uma só nação. Um profeta de ocasião, se sou a solução. Um profeta de ocasião, somos uma só nação. Um diz que o outro não tem competência para o cargo, mas a verdade é que são todos farinha do mesmo saco, um atacando o outro durante a eleição. Quando tudo se encerra, tapinha nas costas e aperto de mão. Na TV você é testemunha do que é gasto, com argumento de ajudar quem não tem nada. Alguém se comove com um profeta, seus versos são lindos, o cara é poeta. De certo que nenhum profeta irá me enganar, mas é certo, porém, que eu terá de ganhar. E daí, já que as coisas têm de ser assim, trabalharei, hei de conquistar o que é melhor pra mim. As coisas não cairão do céu, tenho a consciência. Ninguém está preocupado com minha sobrevivência. Procuro fazer o meu mundo ser feliz, ter paz, amigos, enfim, tudo que acredito, na alegria e no sofrimento, não nas promessas dos profetas do momento. Um profeta de ocasião, sim, sou a solução. Um profeta de ocasião, somos uma só nação. Um profeta de ocasião, sim, sou a solução. Um profeta de ocasião, somos uma só nação. E aí, Dr. B, diz aí. É isso aí, geração rap. Vocês estão certos. Se não fosse por interesse próprio, não haveria essa disputa pelo voto. Se utilizam até mesmo da máquina do Estado. Você aí que está ouvindo, não se esqueça. Faça por você mesmo, pois o profeta é de ocasião.